noite. Estacional de frequência, Lima, Julietinha. Corregou no 273, passando Serra Vitra 364, baixo travado. Corregou no 273, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus, 029. Corregou no 273. Salvador, papapá, Alfa Tango Tango, na final da 28, baixado e travado. Alfa Tango Tango, continua em sua aproximação, número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Guardando a pista livre, Tango Tango. Runway 002, may I line up and maintain? Negative, maintain position, runway 002. We are maintaining. Maintain position, hold short, go runway 002. We are maintaining. Bom, 1273, solo aos 20, livre à esquerda, deixamos solo, 121, décima 9. Esquerda 219, 1273. Logo 1273, livrando na Delta. 1273, táxi via pátio principal, corrigindo, táxi via pátio 3, cruze a Alfa, táxi via pátio 3 e informe para ingresso na, no pátio principal. Confirmando via pátio 3, cruzando a Alfa, 1273. Afirmativo, cruze a Alfa agora, ingresso quilo, pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Bem, então ingressa, prossegue em frente, pelo pátio 3, eu vou importar agora 273. Afirmativo. FTZ, line up and maintain. FTZ traffic on final, line up and maintain runway 28.002. Felipe 545 para Posto Beta, acionamento na remota, boa noite. 54 no 5, autorizado pushback e acionamento. Chame para o táxi. Chamarei eu no 5. Gol no 273, autorizado táxi para o gate 612. Liga para o 612, com 273. Táxi está 3897 com 127 a bordo, temos 4 horas e 15, é o Terno Galeão. 3897, autorizado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118 decimal 30. Índia, Alfa, Golf, 2, livre, à esquerda mantém a posição e chame solo, 121 decimal 9. Não, 3894, boa noite, continua a aproximação, tenta seu tráfego avistado, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3894. Sun 80, Sun 8002, clear takeoff, wind 200 degrees, 03 knots. Clear to takeoff, runway 28, 9002. Pronto, táxi 545 com 60 a bordo, 5 horas, alterna Vitória. É 3894, autorizado pouso, pista 28, vento variável 0, 2 nós. Repouso na 283894. 8002, airborne at 25, contact control 109.35. 109.35, 8002. Então procure uma posição aí onde o senhor pode estacionar aí com segurança, Alfa Tango Tango. É o concursado que não aparece. Correio 601, boa noite, ponto de espera 28, pronto. Gol no 601, boa noite, mantenha a posição, irá aguardar devido à aeronave que precedendo a decolagem, mesma saída, nível e destino. Positivo, 601. 3894, solo, flores 26, livre à esquerda, mantém a posição e chame solo, 121, décima 9. Ali vai à esquerda, mantém a posição, 219, 3894. Salvador, objeto 6708, boa noite. Objeto 6708, boa noite. Tráfico avistado, aguarde para o pouso, aguarde transição para o pouso. Aguarde a transição para o pouso, 6708. Oi, Salvador, boa noite, eu vou passando o Jack Bravo Delta, tá visual já com a 17 a 2 milhas e meia da rotatória. Juliette Bravo Delta, próximo 360 pela esquerda após o intercepto final da 17. Vai realizar o 360 pela esquerda para interceptar a final da 17, Bravo Delta. Objeto 678, correção 6708, autorizado pouso pista 20, vento 220 graus, 029. Autorizado posto 273, prossiga. Seria a saída prevista para Confim? Aguarde a coordenação, altímetro é 1011. A saída para Confins prevista é Gole, Eval, após Eval, Sagaz. Grato. 3 milhas com a chapa de trem. Autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Ali mantendo a 28, 1601. Sinal da 17 com a cheque do trem, o Juliette Bravo Delta. É Bravo Delta, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 220 graus, 039. Bravo Delta, ali no 17. 76708, seu solo foi 29. Livre a pista, mantém a posição e chame solo 121 na sua 9. Ativar a posição, chama 129. Solo Salvador 6708. 6708, táxi via Alfa e Juliette para o gate 4. Alfa Juliette, gate 4, você poderia confirmar se cabeceira 10 ainda está testada? Então, na verdade, a 10 ela não está interditada. Ela, num determinado período do dia, nós operamos aí com a cabeceira deslocada devido a uma obra que ocorre conforme o NOTAM em vigor aqui de Salvador. Mas, fora desse horário, a 10 opera normalmente. Ah, tá. Obrigado. 601, autorizado decolar, pista 28, vento 210 graus, 049. Desde decolagem da 28, 601. Salvador, TAM 3603. TAM 3603, boa noite, continua a aproximação. Reporte 5 milhas, trem de pouso baixado, travado. Vai reportar, TAM 3603. 1940, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Perisco 58, decola da pista 10, corrijo, decola da pista 28, após a decolagem manterá pro até nível 030. E então curve à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Wildes. Controle 119.35, torre 118.30 e o código 5112. Autorizado, Guarulhos, nível 360, na Upper Whisky 58, decola da 28, mantém a proa até 030, curva esquerda, na Gole, Eval, transição Wildes. 1935 controle e o transponder 5112, gol no 940. Correto, chame para acionamento 940. Coladas 33, chame controle 19.35. 93501. O 940. Alfa Tango acionado no pátio 3, solicitando o pátio para Alfa Tango autorizado o táxi, chame para ingressar no pátio principal. Final, pistola 28, trem de pouso baixado, travado, agora 4 milhas, o TAM 3603. 3603, afogado está autorizado, pouso, pista 28, vento 220 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pista 28, TAM 3603. Chico Bento. Ele. Salvador, patrulha 04. Autorizado o ingresso no principal, prossiga o táxi e chame para cruzamento na pista 17. Afirmativo para o Pato Graé. Está com enfermo grave agora. Patrulha 04, mantém-se no setor sul do eixo da pista 28, aguardando para o cruzamento. Visual contra a final, largar o 04. Ô, patrulha 04, se agilizar, você pode prosseguir sua aproximação para a cabeceira 35 e taxiar abaixo para prosseguir para agilizar, tá ok? Estamos com tráfego na final, mas pode prosseguir. Afirmativo, então aproximar para 35 e fazer táxi abaixo à altura. 2 Salvador, TAM 3297, ponto de espera, 28 pronto, está ciente de tráfego na final. 3897. Agora autorizado a linha e manter cabeceira 28, rodando para decolagem. Ali mantém 28, tá 3897. Torre Salvador, boa noite, 3560 da TAM. TAM 3560, continua a aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira 28, trem de pouso baixado travado. Marina final de 5 milhas, TAM 3560. TAM 3603, solo aos 37, livre à esquerda, mantém posição, chame solo, 1219. 219 na 2, TAM 3603. Patrulha 04, tá prazer, pode prosseguir a aproximação direto ao pátio, que não há. Não há tráfico a reportar, pode prosseguir direto ao pátio. 104 direto para o pátio. Ufa, e Juliette, chame para ingressar no principal. Alfa Juliette vai chamar para ingresso no pátio, são 3603. 3897, autorizado decolar, pista 28, vento 230 graus, 039. Decolagem então 3897. Gol do 273, copia. Pronto, copia, 273. Autorizado Salvador Confins, nível 360, pela rota Peruísque 58, decolada 28. Após a decolagem, mantém proa até o 030, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador 119.35, torre 118.30 e o código 5120. Estrelada 360, Confins, aparece 58, decola a 28, mantém proa até 3.000, após curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, 1935, controle com 1273 e o código vai ser o 5120. Correto, chame para acionamento 1273. Chama não, 273. Direto 3603, gate 7, autorizado, via Juliette. Autorizado, gate 7, via Juliette, 3603. Alfa Tangotango, autorizado, cruzar a 17. 3560, autorizado, pouso, cabeceira 28, vento 230 graus, 049. Pouso na 28, tá 3567. 3897, decolagem 38, chame controle, 119.35. 1935, boa. 1935. Isso aí, 35, boa. 35, mas essa confirmando, trem de pouso baixou e travou? 3560, baixou e travou. Solo faz 39, livre frequência. Torre 35415, pode esperar pronto, boa noite. 415, boa noite, autorizado Alemanha, mantém cabeceira 28. Alemanha mantendo a 28, 5415 da trip. Solo aos 4-1, livre à esquerda, mantém a posição e chame solo 1-2-1, décimo 9. Esquerda, mantém a posição 2-1-9. Salvador, boa noite, tá 3. 3560, livrou, não se escuta. 3560, táxi via Alfa e reporte antes do táxi Aquilo para ingresso no pátio número 3. Via Alfa, reporte antes daquilo para ingresso no pátio 3. Gol 1940 para o táxi POB 166, autonomia 4 horas e 30, alterno Galeão. Gol 940, táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.30. Índia, Alfa e Golf, 18.30 no ponto de espera, gol 940. Solo, está 3560, apenas para informar a torre, na final, o vento é de 160 com 6 nós, 160 com 6. 160 com 6, gente, obrigado. 3560, táxi via Alfa, ingresse naquilo. Após pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Cliente vai via Alfa, ingressa naquilo, pátio 3, para ingresso no pátio principal. Chico 415, decolada 41, chame controle 119.35. 935, obrigado, Monsenhor. Somente. Salvador, boa noite, eu vou no 776, final de 9 milhas, tá, 3 em cima. 1776, reporte 5 milhas, feito pouso baixar travado. Valeu, sério mesmo. Abjet 6708, aguarde atualização de tráfego para Recife, altímetro é 1012. 1012, aguardando. 3560, ingresso no PAD autorizado. 3560, autorizado ingresso para o portão 8. Ingresso no PAD, portão 8, 3560. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 059. Pouso, 7 metros. Objeto 6708, pronto para cópia. 6708, Recife, autorizado 330, cota Perusk 58. Decola da pista 28, após a decolagem mantenha pro hotel 030. Então curva à direita, saída Aron, transição Melim. Código, frequência do controle 119.35, torre 119.30 e o código transponder 5114.